Através da informática, vou evoluindo a gramática. Formulando histórias alegres ou dramáticas, didáticas, cômicas ou trágicas. Primórdia como a camada glacial da Antártica. Meus pensamentos têm expansão equivalente ao continente da Ásia. Evolução enigmática, vida linfática. Justiça nada democrática, desproporção da matemática. A teoria da relatividade na realidade é bem diferente da prática. Tática, sistemática, parafernália estática, bélica e metálica. Tão complexo e inútil como os bispos, cardeais e papa. A própria igreja católica e sua pragmática. Contaminação verbal, terrestre, aérea e aquática. Surge mundo como Chico em Scarpa. Sou inimigo número na sociedade. Oponente como ele da minha alça de mira não escapa. O alienígena me mostra a rota aeroespacial no mapa. Tracejo as coordenadas de navegação em minha carta espacial geográfica. 30 graus de latitude sul e 40 de longitude oeste. Indico o lugar de minha casa. Divido meu mundo com meridiano de Greenwich. Tem dia que tomo tobic sanduíche. De outra hora caviar e uísque. Muitos não tem o pique, muito menos o beat. E antes da metade do caminho desiste ou vaza. Enquanto eu vou tranquilo como filho de Avé, ia de Jerusalém até a cidade de Gaza. Muitos, muito poucos se matam, o caçador está virando a caça. O mais rápido jogador é quem domina das cartas, como eu, virando o jogo da rima com a hipnótica rimática. A mais bela e perfeita análise morfológica sintática da palavra. Expandindo nosso som pela Via Láctea, viajando em direções em novas galáxias, escapando de abismos e projeções holográficas. Essa evolução da ciência rimática. Expandindo nosso som pela Via Láctea, viajando em direção em novas galáxias, escapando de abismos e projeções holográficas. Essa evolução da ciência rimática. A rima ultrapassa o universo, reconstrui uma nova geração. Através das minhas palavras, atravessa o tempo atmosférico. Minha rima é 100% estéreo, meu timbre é som autóctono que vaga pelo hemisfério. Choque. Escuto o reggae do bom da seda fina, punho forte. Black, ele, Rasta, Firewire, Dreadlock. Eu tenho meu estilo, faço freestyle conhecido como improviso. Falo sério, tenho como mérito o dom da rima. De versos pra verso, eu tenho meu dilema certo. Deixo meus bens diversos, meus filhos e netos. Até mesmo se eu tivesse um teto, a vida continua, bola pra frente. Enquanto o Big Tiger segue sua trilha sem quebrar a corrente. Lado a lado, prossigo sendo MC discreto. Direto, fazendo rimas a meta. Até que se esticando por todo o globo terrestre. Passando do sudeste, no Pará, na Cisjordânia. Ou no pico Everest cortando a Babilônia, alcançando os cowboys do oeste, é você sabe. Só nós MCs temos o cartão West Card, sem limite, não adianta. Só tem quem faz parte da elite, não insiste, não persiste, o que não te sustente. Eu tenho em mente o poder da minha ginga, pela sapa que se explode que nem um homem bomba em lugar da Palestina ou de Israel também. Se fosse no Brasil com certeza morreria mais de 100 de terno e gravata. Quem me conhece sabe que eu mando na lata, sem disfarce, na malícia. Enquanto Beira Massa instala na Bolívia, eu Big Time no paraíso fiscal dou um adeus à Stella Vista, Stella Vista. Stella Vista, Stella Vista. Expandindo nosso som pela Via Láctea, viajando em direções em novas galáxias, escapando de abismos e projeções holográficas. Essa evolução da ciência rimática. Expandindo nosso som pela Via Láctea, viajando em direção em novas galáxias, escapando de abismos e projeções holográficas. Essa evolução da ciência rimática. Yeah.